Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. 8:16 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Hoje é sexta-feira, dia de mais uma edição do Café com a CBN. E ao meu lado aqui está Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. O convidado desta edição de sexta-feira é o secretário especial de conservação e manutenção dos próprios públicos aqui de Foz do Iguaçu, uma secretaria recém-criada e que tem um nome bastante extenso. Vamos até entender exatamente o que faz esta secretaria. Está aqui Sérgio Beltrame. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes. Lucas, perguntas para o Beltrame? Sérgio. Vamos, como se vira, a secretaria tem um nome longo. Acabei de sugerir aqui para o Serginho Beltrame para diminuir o nome dessa secretaria. Mas, enfim, pelo que se sabe, ela tem a pretensão de preservar os prédios públicos, o patrimônio da prefeitura que está espalhado pela cidade. É isso, né, Serginho? Fala para nós um pouquinho qual é a finalidade dessa secretaria. A estrutura da prefeitura é muito, muito grande. Só de escolas e creches tem 98 próprios, ou... construções, além dos postos de saúde, praça, campos de futebol, que são responsabilidade do município. E quem estava fazendo essa manutenção é a Secretaria de Obras. Mas a Secretaria de Obras tem uma equipe de 4 pessoas e não estava vencendo. Existem probleminhas que são lá, tipo uma Vila C, tem um colégio que tem uma manilha do esgoto da pia, da cozinha, a céu aberto há 5 anos. Tem goteira, às vezes, que é uma telha trincada, uma telha quebrada, que fica 1, 2 anos, que acaba comprometendo toda a estrutura, apodrece o forro, estraga a pintura, uma torneira que tem vazamento, um vaso entupido, enfim, são coisas pequenas que ficam muito tempo sem essa manutenção e acaba trazendo sérios problemas. Foi nesse sentido que foi criada a secretaria, para ter uma equipe específica para trabalhar nessas pequenas coisas. É o remédio na ferida. É uma secretaria, então, para cuidar da questão do patrimônio público, inclusive dos espaços públicos, como é o caso de praças aqui na cidade, também entram na alçada desta secretaria ou não? Também vai pertencer para mim. Uma coisa que é muito interessante e que faz falta, a administração anterior iniciou e o Reni agora concluiu praticamente todos os colégios, todas as creches, tem sistema de ar-condicionado. Só que a administração anterior também, na todo aquele período, não mexeram no reforço da entrada de energia. Quando liga os ar-condicionados, cai a chave. Então, em muitos locais, existe todo o sistema de ar-condicionado, mas não pode ser ligado ao mesmo tempo, porque cai a chave. Então, esse é um trabalho que a gente vai fazer também. Sérgio, vamos falar um pouquinho da relação política nesse seu convite para assumir a secretaria. Todos sabem que você é um dos próceres do PMDB aqui. Você foi presidente do partido, milita há bastante tempo, tem uma relação muito forte com o partido do Dobrandino. Isso é de conhecimento público. E na última eleição, você esteve do outro lado, lá do PMDB, uma semana antes do pleito, vocês decidiram apoiar o Chico. E houve realmente, naquela época, uma certa preocupação com o candidato adversário, porque o PMDB, até então, era tido como um partido muito forte. E, de repente, agora você é convidado, primeiro para diretor de educação e agora assumiu essa secretaria. O que é que aconteceu para você aceitar? E também nos diga se o PMDB lá, os atuais dirigentes, gostaram ou não gostaram da ideia. A convenção foi aberta às 9 horas da manhã. E às 11 foi definido que iríamos com o Chico. Então foi no dia da convenção, aos 45 do segundo tempo, em função de que o ex-prefeito Dobrandino, segundo ele, tinha um acordo firmado com o Reni de que o PMDB indicaria o vice. Como foi anunciado na noite anterior, na sexta-feira à noite, que a dona Ivone seria o vice do Reni, o Dobrandino entendeu, e na reunião em que houve com os membros da executiva, que nós não deveríamos permanecer com o Reni. E na sequência eu fui me inteirar e descobri que, na verdade, tinha uma conversa nesse sentido, mas que foi dito, palavra dita pelos coordenadores da campanha para o Reni, que foi sugerido o meu nome da Liciane Nilma, para sermos os vice do Reni, um dos dois, e foi vetado pelo Dobrandino, que tinha pretensão de colocar o Neto como vice. É, o Neto é uma pessoa, um Paulinho, um cara excelente, uma pessoa extraordinária, que não tem vínculo político nenhum. Eu acredito até que agregaria. Mas só que sobrepôs a tudo isso foi o interesse, já que não foi quem ele desejava, nós acabamos indo para o outro lado. Evidente que eu fui candidato e fui, trabalhei para o Chico Brasileiro. Mas o que deu essa condição agora de o Reni me chamar foi a postura que eu tive durante toda a campanha. Eu pedia voto para o Chico, em momento algum eu falei nada contra o Reni. Por quê? Eu tenho que ter uma coerência e vergonha na cara. Até então nós estávamos com o Reni, eu dei entrevista na rádio, nos jornais, dizendo que nós iríamos apoiar o Reni, que o Reni era uma pessoa capaz. Não é porque depois estaria com o Chico que falaria o contrário. Houve o convite para mim assumir a secretaria, a diretoria, e pelo meu trabalho, pela minha credibilidade e pelo meu desempenho como diretor, que o prefeito me chamou. Não tem envolvimento político nenhum. Não é o PMDB que está indo para o governo do Reni. Está indo o Sérgio Beltrame, com o meu conhecimento e o meu patrimônio político que eu tenho ao longo do tempo em que eu milito na área da política. Sempre, do lado que está, eu sou leal e procuro fazer o melhor. Estamos conversando nessa edição do Café com a CBN com o secretário especial de conservação e manutenção de próprios públicos aqui de Foz do Iguaçu, Sérgio Beltrame, uma figura bastante conhecida na cidade. Nesta conversa nós vamos falar inclusive de Copa do Mundo. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Sérgio a respeito ali das obras no campo do Flamengo, que afinal de contas o Sérgio é presidente ali do Flamengo Esporte Clube. Nós vamos fazer uma breve pausa. Para você que está nos acompanhando no AM, você fica na sequência com o comentário de Miriam Leitão, Dia a Dia da Economia, no Jornal da CBN, primeira edição. Já você que nos acompanha na internet, continuamos com esta conversa, que será reproduzida também logo mais dentro do programa CBN Foz, nesta manhã de sexta-feira. Portanto, a partir de agora, no AM, voltamos na sequência com o Jornal da CBN, primeira edição. Na internet, continuamos esta conversa aqui com o Sérgio Beltrame. 8 horas e 24 minutos, continuamos então essa conversa aqui na internet com o Sérgio Beltrame. Lucas, vou passar aqui perguntas, porque nós estávamos falando antes a respeito do PMDB, essa questão das eleições de 2012 também. Você tem mais perguntas a respeito? Tenho. Sérgio, na última sexta, toda última sexta-feira do mês, o PMDB reúne-se aqui, o seu diretório, a sua executiva, né? Antigamente levava milhares de pessoas. Hoje leva uma dezena, no máximo duas dezenas. O partido encolheu, é uma realidade, todos sabem disso, né? Como se perdeu duas eleições seguidas, o velho caudilho do PMDB, Dobrandino, que tem uma história, né? Naquela época lá que ele foi prefeito, ele fez coisas, mas o tempo passa e é assim que funciona. Hoje ele não tem o prestígio que tinha antes. E nessa última reunião o senhor esteve lá, porque o senhor é membro do diretório e da executiva. E conta para nós o que se passou lá. Eu soube, até escrevi sobre isso, que teriam algumas pessoas lá do grupo que teriam tentado repreendê-lo. E o senhor respondeu de que forma? Sobre o fato de você estar com o Reni. Houve uma pessoa que, ao fazer uso da palavra, abriu dizendo que leu em algum lugar na internet que a biografia política do Dobrandino estava sendo discutida a nível de Brasil com uma das biografias mais importantes do Brasil. Fez essa introdução para depois dizer o contrário do que ocorre com o Sérgio Beltrame, nosso companheiro, que assumiu uma pasta num governo falido, um governo estragado, um governo que está acabando com a cidade, nas palavras dessa pessoa, dizendo que isso estaria atrapalhando o PMDB, que o PMDB forte de guerra, o PMDB que tem passado, e que o Dobrandino sempre concordando com isso. Evidente que houveram manifestações prós e contras, e sugerindo de que fosse levado uma reunião específica do diretório para discutir a minha participação no governo. Quando chegou a vez de eu falar, eu não vou aqui relatar tudo, e também coisas que a gente fala dentro de uma reunião, não deve ser trazido para fora. Mas eu falei que realmente tinha assumido a secretaria, que não envolveu o nome do PMDB e que a minha escolha se dava em função de um patrimônio que a gente não compra em supermercado, nem em botequim, nem em açougue, nem falando grosso e ofendendo as pessoas, que é moral e dignidade. E foi por isso que eu estava, tinha sido convidado, e que essa pessoa nem parte do diretório não faz, há mais de um ano não aparecia no partido, então não tinha condições e moral nenhuma para querer vir com esse tipo de manifestação. Evidente que se houver uma reunião do diretório, nós vamos participar e vamos colocar o porquê que foi chamado. Na verdade, o que ocorreu principalmente, por algumas pessoas, que gostariam de estar no meu lugar. Como não foram eles os convidados, fica com essa intriga. Mas faz parte, todo partido político tem isso, o PMDB, que foi um partido muito forte, muito grande, e que também encolheu também, enquanto eu fui presidente, diga-se de passagem, porque o PMDB foi acostumado ao longo de muitos e muitos anos ao poder. E quando está fora do poder, a coisa degringolou um pouquinho. Mas tem todas as condições de se unindo, voltar a ser um partido forte em Foz. Sérgio Beltrame, você tem uma longa trajetória política aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Inclusive, eu me recordo aqui que na década de 90 foi candidato a prefeito da cidade. Como é que foi essa experiência? Eu jamais pensei assim concorrer a uma eleição. Em 88, fui seduzido por um grupo ligado ao PMDB, porque tudo que nós éramos próximos à residência do Dobrandino, e o Dobrandino não era uma pessoa com poder aquisitivo, ele tinha um hotelzinho pequeno, e muitas coisas que o PMDB precisava, e vinha muita gente do Paraguai buscar ajuda, eles procuravam nós, lá a empresa de ônibus, o Rafael que ficava ao lado, e eu era o gerente da empresa, e a gente sempre participou, e houve um convite, uma insistência, porque eu saísse candidato a vereador, e eu acabei saindo e fui o segundo mais votado. O Álvaro Nima, prefeito, em um dado momento, ele perdeu a maioria na Câmara, capitaneado pelo Paulo McDonald, que era oposição. Nós tínhamos 15 da situação e 6 da oposição. O Paulo inverteu. Ficou com 16 na oposição e 5 na situação. O Álvaro Nima criou a secretaria de governo e pediu que eu assumisse a secretaria. E eu fui assumir a secretaria. Em menos de 2 meses nós revertemos, passamos a ter aí 17 na situação. E o meu trabalho durante um ano foi um trabalho de destaque. Além do trabalho que eu tive de destaque na Câmara, foi no Executivo e acabei sendo candidato a prefeito, apoiado pelo então prefeito Álvaro Nilma. Na época, houve um dado momento e eu acabei queimando faz pouco tempo as pesquisas que eu guardava, tudo que tinha na política. Chegou um momento que o Dobraninho estava com 47 na pesquisa e eu estava com 35. Mas na eleição, o Dobraninho sozinho fez mais de 50% dos votos contra eu, o Paulo McDonald, do PT, eu não lembro como é que era o nome, do Samuel do PT, o Daijó. E o Dobraninho ganhou de todo mundo. Então, nessa época, Samuel Gomes. Na época, eu fui o candidato. Perdi, mas foi em função do excelente trabalho que eu realizei como vereador e como secretário. Sérgio, vamos voltar à sua secretaria. Como ela foi criada agora, vale dizer que ela não tem dotação orçamentária. É nova. E não tendo dotação orçamentária, naturalmente, você vai precisar de dinheiro para fazer essas melhorias e conservação. Não é fato? De onde vocês pretendem tirar os recursos para isso? Eu tive uma conversa com o prefeito na segunda-feira e ele me passou o que ele esperava de mim, o que ele gostaria que fizesse. E eu passei a ele as minhas ideias e dei algumas sugestões. E fui muito franco, prefeito, de acordo com as condições que você me der, eu vou fazer o trabalho. Não tenha dúvida que se você me der plenas condições, não é rasgar dinheiro, uma boa equipe com estrutura, dentro de no máximo 6 meses nós vamos deixar praticamente zerado todos esses problemas que existem hoje nesses bens públicos. Depois, evidente que a gente passa a fazer um outro trabalho de prevenção. O prefeito pediu que eu tivesse um pouco de calma, que está sendo estudado, o orçamento não tem que ver de onde que vai tirar para montar uma equipe que tenha eletricista, que tenha pedreiro, que tenha ajudante de pedreiro, que tenha pessoa para fazer roçada, que essas coisas que se faz necessário um utilitário, um carro para poder levar esses maquinários. Mas não tenho dúvida nenhuma que aos poucos a gente vai montar E é melhor que tenha pouco dinheiro e que a gente, através do suor e da competência, faça um bom trabalho. Porque é fácil trabalhar com dinheiro, e principalmente quando se trata de dinheiro público, a maioria das pessoas, como não sai diretamente do bolso, gasta às vezes de forma um pouco equivocada. Sérgio Beltrame, eu vou perguntar também a respeito do Flamengo Esporte Clube, clube tradicional aqui da nossa cidade, que está passando por um momento talvez único na história, que é o fato de que seu campo, o Estádio Pedro Basso, será utilizado por uma seleção durante a Copa do Mundo de 2014. Hoje, inclusive, existe a previsão da visita de uma delegação, né, da Coreia do Sul, ali às reformas que estão sendo feitas. Como é que está este trabalho ali no Flamenguinho? Primeiro, destacar que Foz do Iguaçu, no Paraná, fora o CT do Atlético Paranaense, foi escolhido o Flamengo de Foz, superando todo Londrina, Maringá, Ponta Grossa, que estavam, Cascavel. Inclusive, Cascavel recebeu 7 milhões do governo federal para preparar um centro de treinamento, reformar o estádio para ser um centro de treinamento. E nós não recebemos nenhum real do governo federal. E acabamos ganhando em cima da credibilidade da prefeitura, que esteve junto, parceiro, o SAMEC, mas especialmente eu quero destacar aqui o Piola. O Piola foi o alicerce de tudo isso que está acontecendo. E o Flamengo está sofrendo uma transformação. Dentro de, vamos chutar alto, final desse mês, as pessoas que forem lá no Flamengo quase não reconhecerão de tão bonito a estrutura que vai ter. E enquanto que um campo, nas condições do nosso, o nosso campo, propriamente o campo de jogo, é o mesmo sistema de drenagem, de irrigação e de grama que tem no Mineirão e no Maracanã. Enquanto em outros locais custou 3, 4 milhões para se fazer o campo, o nosso campo específico não vai chegar a R$1 milhão e vai estar uma beleza. Hoje já está concluído os vestiários, é padrão FIFA. A parte da grama plantada, evidente que vai demorar ainda uns 40 dias para estar em condições de jogo. O alambrado está praticamente pronto. A iluminação, as torres e as luminárias foram colocadas. É o paver que contorna o campo de jogo também está sendo feito. O ginásio de esportes, que vai ser o local onde a imprensa internacional, existe hoje cerca de 200 jornalistas credenciados, também está em um estado bem avançado. Esse vai demorar um pouco mais, porque demanda muitas adaptações e espaço para estacionamento, espaço para colocar a torre para transmissão, enfim, uma série de coisas. Mas está muito bem adiantado. Serginho, voltar para a política. Anteontem foi anunciado para a cidade que a vice-prefeita e secretária de Indústria e Comércio, senhora Ivone Barufaldi, pediu desincompatibilização para concorrer a uma cadeira na Assembleia. Isso é fato. E hoje, nós também sabemos hoje, eu inclusive botei no meu site hlucas.com.br, que a Cláudia Pereira também, que é a secretária da Ação Social, também desincompatibilizou-se para concorrer a uma cadeira lá pelo PSC na Assembleia. Você é membro da executiva do PMDB em Foz, que são os 9 membros que dirigem, que decide os rumos do partido. Portanto, essa pergunta você deve saber para nos responder para os nossos ouvintes. Quais são os dois nomes, dois ou mais nomes que vocês têm para disputar a Assembleia e a Câmara Federal em Brasília? Quem são esses nomes que, porventura, começam a surgir? Eu, um pouco antes de aceitar o convite de ser secretário, eu pensei em sair candidato a deputado. Eu sairia federal para ajudar o partido, para o PMDB não ficar no esquecimento, como foi na última eleição, que houve uma ordem para que o PMDB não lançasse candidato aqui em Foz do Iguaçu. Mas em via dos fatos e do clima que se criou dentro do partido, eu achei por bem não colocar meu nome, e eu acredito que o PMDB não terá nenhum nome a candidato a deputado. O PMDB deve, inclusive houve já uma reunião com membros do PMDB para apoiar o candidato vermelho, uma construtora vermelho, e houve já uma conversa bem adiantada com membros do caciques do PMDB para apoiar esse candidato. Não é o meu caso, eu não sentei, não conversei com ele, eu não sei ainda quem eu vou apoiar, mas tem uma coisa que eu aprendi na política, que é lealdade e gratidão. eu estou ocupando hoje um cargo e vou fazer disso a minha lealdade e gratidão para ver quem eu vou apoiar para candidato. Já com relação até discussões do PMDB nas eleições aí para governador, o senador Roberto Requião esteve recentemente aqui na cidade, reuniu-se com parte da diretoria, enfim, parte da executiva do PMDB aqui no oeste do estado. Você, como membro do PMDB ativo na agremiação, o que você imagina, quais são os cenários até mais prováveis daqui até a definição efetivamente da postura do PMDB nas eleições para o governo do estado? Hoje tem três facções dentro do PMDB. Tem os deputados que defendem e estão trabalhando para que se apoie o Beto Richa. Tem o Pessutti, que quer a eleição, que o PMDB tenha candidato, mas também tem uma tendência com o PT, haja visto que ele ocupa hoje um cargo na Itaipu. E tem o Requião, que quer sair candidato a governador do estado. Então haverá, e está se trabalhando nesse sentido, uma prévia para definir se o PMDB tem candidato. E surgem dois nomes que mais fortes, que é o do Requião e do Pessutti. Eu acho que existe uma dificuldade muito grande para que passe a tese da candidatura própria. Passando a tese da candidatura própria, eu não tenho dúvida que o Requião vence essa disputa aí para ser o candidato. Mas são duas etapas. Sérgio, quando você foi presidente do partido em Foz, presidiu o PMDB, você foi naquela ocasião que vocês costuraram um fato político bem relevante na época. Você costurou junto com o Dobrandino, o Beto Richa e o Valdir Rossoni a saída do Celso Sames da Silva do PMDB e para entrar no PSDB. Você lembra disso? E, de fato, ele entrou, né? E, na época, eu me lembro que teve um grupo que ficou satisfeito, o governador, no caso, o Beto Richa, o Valdir Rossoni, você e também o Dobrandino. Mas teve um grupo que se insurgiu, ficou, não gostou, que era o atual presidente lá do PMDB estadual. Na época, ele ficou brabíssimo, disse que ia até destituir você. Que lembra disso? Como nós estamos falando aqui, tomando café, falando um monte de coisa, e descambou para a política, conta esse episódio para nós. Se fosse hoje, o senhor faria de novo aquela benzeria a entrada do Sames no PSDB? Não, na verdade, os fatos não ocorreram dessa forma. A decisão do Sames ir para o PSDB não foi discutida dentro do PMDB em momento algum. O Dobrandino e o Sames entenderam, devem ter conversado com mais alguém, entenderam que o Sames deveria ir para o PSDB e ponto final. Não houve discussão nenhuma. Agora, para mim, assumir uma secretaria tem que ter discussão. Agora, para tirar um ex-prefeito, uma pessoa que tinha uma moral muito grande dentro do PMDB e mandar para outro partido, não houve essa discussão em momento algum. O que aconteceu, eu tenho uma foto em Curitiba, eu fui com o Budel, nós estivemos falando com o presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, que na época estava se tratando de acabar com os assessores dos vereadores, né? E nós fomos em Curitiba conversar com eles e a redução do orçamento, que acabou não acontecendo como tramitava o projeto no Congresso Nacional, que Foz do Iguaçu ia cair pela metade do orçamento da Câmara. E uma visita que eu fui fazer no gabinete do Dobrandino, eu e o Budel, o Sames e o Dobrandino estavam indo falar com o governador do estado a respeito da ida do Sames para o PSDB e me convidaram. Como eu não estava fazendo nada, eu acompanhei. Aí não era para haver a filiação do Sames naquele momento. E até partiu do Beto Richa. Quando eles conversaram, falou: você é meu amigo, Sames, eu gostaria que você viesse para o PSDB, é muito interessante, mas agora tem que ser agora. Porque se você não filiar agora, haverão gente do PSDB de Foz do Iguaçu que vão ser contra a tua entrada, devido à oposição que vocês faziam, e dentro do PMDB também haverá uma pressão muito grande dos governadores, dos membros do PMDB, que não vão permitir essa tua vinda. E é, se você estiver disposto, é agora. Tiraram uma foto, um quadro que tinha na parede do governo do estado para não mostrar que estava lá dentro, tiraram de lado e foi feito lá dentro a foto, e bateram várias fotos e me chamaram para tirar foto. Falei: não, eu sou presidente do PMDB, não posso participar disso, que vai pegar mal. O Dobrandino falou: vem cá, vem aqui do meu lado. E eu fiquei do lado do Dobrandino. Tiraram a foto, para minha surpresa, à noite, a foto que foi publicada é que eu estava presente. Aí houve realmente quase que interviram no partido aqui para me tirar da presidência, e quem segurou as pontas e não me tirou do partido foi o Dobrandino, que era da executiva, porque ele entendeu e sabia que eu tinha ido lá pelo convite dele, mas não para apoiar ou deixar de apoiar a ida do Sames. Era uma decisão dele, é uma coisa muito pessoal, né? Ele sair de um partido onde ele nasceu, dentro da sigla, e mudar era uma coisa que não cabia a mim questionar ou aprovar ou não aprovar. O que houve depois, sim, uma cobrança, e eu era o presidente do partido, para que nós não tivéssemos candidato e o Sames pudesse ser o candidato nosso do PMDB. E para se fazer justiça, eu apoiei o candidato Osmar Dias, porque eu era o presidente do partido e eu não tenho duas caras. Eu participei de todas as reuniões que teve em Foz do Iguaçu com o Osmar Dias, embora eu entendesse que o PMDB deveria ter candidato. Mas como houve uma decisão, eu participei das reuniões e votei e apoiei Osmar Dias. Estamos já nos instantes finais desta conversa com o Sérgio Beltrame, aqui neste Café com a CBN. Considerações, Lucas? Não, só agradecer ao Sérgio por ter vindo. Sucesso lá nos seus próprios públicos, não é, Sérgio? E vamos aguardar aí as eleições que vão vir aí em outubro, para ver o que, que sai disso aí. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço a oportunidade e gostaria que aqui, não sei se eu terei outra oportunidade numa emissora com tanta audiência, de que as pessoas, ao escolherem os candidatos, procurem ver o que tenha mais viabilidade, porque nós corremos um risco muito grande de não eleger nenhum estadual e nenhum federal, tendo em vista a quantidade de candidatos e muitos no mesmo nível. Se espalhar e dividir muitos votos, nós vamos ficar sem ninguém. Então, que procurem e vejam quem... Quem entender que tiver mais viabilidade, vote nesse candidato para nós sermos um representante. Nós agradecemos aqui a presença do Sérgio Beltrame, secretário especial de conservação e manutenção dos próprios públicos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Conversa que estará disponível na íntegra daqui a pouco no nosso site cbnfoz.com.br. Café com a CBN volta na próxima semana.